Victor Hugo fizera carreira com um rigor desatento a tudo que lhe pudesse servir de obstáculo, o que se costuma chamar de consciência, fé jurada, justiça, dever. Foi sempre em direção ao seu fim, sem hesitar uma única vez no caminho do seu progresso e interesse. Antigo procurador, de grande experiência, não era de todo mal, fazendo a seus filhos, genros, parentes ou simples amigos todos os favores que podia, aproveitando-se sabiamente do lado bom da vida, das boas oportunidades, das gordas recompensas. O resto parecia-lhe bobagem. Era espirituoso e suficientemente instruído para se considerar discípulo de Epicuro, não sendo, talvez, mais que um produto de Pigalle-Lebrun. Ria-se com gosto e prazer das verdades infinitas e eternas e dos contos da carochinha do pobre bispo. Às vezes, ria, com a mais amável autoridade, na própria presença do senhor Myriel. Não sei mais em que cerimônia semioficial o conde de Tédoubleble, o senador de que falávamos, e o senhor Myriel tiveram que jantar na casa do prefeito. À sobremesa, o senador, um tanto alegre, embora sem perder a dignidade, exclamou: "Ora, excelência, vamos conversar um pouco. Dificilmente um senador e um bispo se encaram sem piscar os olhos. Somos dois álgores. Vou fazer-lhe uma confissão. Eu tenho uma filosofia particular." "Tem razão", respondeu o bispo. "Cada um dorme de acordo com a própria filosofia. O senhor, por exemplo, deita-se em um leito forrado de púrpura." O senador, animado pela resposta, retrucou: "Sejamos bons rapazes." "Ou bons diabos", disse o bispo. "Eu lhe declaro", continuou o senador, "que o Marquês de Argens, Pirrot, Hobbes e Nayegon não são tratantes. Na minha biblioteca tenho todos os meus filósofos em livros ricamente encadernados." "Exatamente como o senhor conde", interrompeu o bispo. O senador prosseguiu: "Tenho Diderot, idealista, declamador, revolucionário, mas no fundo um crente, mais beato ainda que Voltaire. Voltaire riu-se de Niederham, e nisso errou, porque as enguias de Niederham provam que Deus é inútil. Uma gota de vinagre numa colherada de massa de farinha substitui o Fiat Lux. Suponha uma gota maior e uma colher maior ainda e teremos o mundo. O homem é a enguia. E agora, para que serve o Padre Eterno? Senhor Bispo, a hipótese da existência de Jeová me fatiga. Só serve mesmo para produzir subnutridos que sonham com quimeras. Abaixe esse todo que me atormenta. Viva o zero que me deixa em paz. Aqui entre nós, para esvaziar minha alma e me confessar ao meu pastor, como é meu dever, eu lhe asseguro que tenho muito bom senso. Não sou nada louco por esse Jesus, que a cada passo vive pregando renúncia e sacrifício. Isso é conselho de avarento a mendigos. Por que renúncia? Por que sacrifício? Não posso crer que um lobo possa imolar-se por outro lobo. Fiquemos com a natureza. Nós estamos no ápice. Temos a maior de todas as filosofias. Para que serve estar tão alto se não vemos nada além da ponta do nariz do nosso próximo? Vivemos alegremente. A vida é tudo. Que o homem tenha outra vida em outro lugar, no alto, embaixo, em qualquer parte, não creio que seja uma doutrina. Ah, recomendam-me sacrifício e renúncia. Dizem que devo cuidar de tudo o que faço. Quebrar a cabeça, considerando o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, pensando em faz e nefas. Por quê? Porque devo dar contas de minhas ações. Quando? Depois de minha morte. Que sonho formidável! Muito esperto será quem deliscar o meu cadáver. É o mesmo que agarrar um punhado de cinzas com uma mão de sombra. Vamos dizer a verdade. Nós que já somos iniciados e já levantamos a túnica de Ísis. Não existe nem bem nem mal. O que existe é vegetação. Vamos procurar o que é real. Penetremos no fundo da questão. Que diabo! É preciso farejar a verdade, escaravatar a terra e encontrá-la. Então ela lhe dá preciosas alegrias. Torna-o forte e superior. Eu tenho bases sólidas. Senhor Bispo, a imortalidade do homem é promessa ilusória. E que linda promessa! Fie-se nela. Belo destino tem Adão. Somos almas, seremos anjos, teremos asas azuis nas omoplatas. Ajude-me então. Não foi Tertuliano quem disse que os bem-aventurados voarão de um astro a outro? Seja, seremos os gafanhotos das estrelas. Além disso, veremos a Deus. Ora, bolas, esses paraísos não passam de invenções. Deus é uma asneira monstruosa. É claro que não vou escrever isso no monitor. Digo aqui entre amigos, interpúcula. Sacrificar a terra ao paraíso é deixar a presa por uma sombra. Ser logrado pelo infinito, nunca eu seria tão burro. Eu sou nada. Meu nome é Sua Alteza, o Conde de Nada, Senador. Por acaso eu já existia antes de nascer? Não. Continuarei a existir depois da morte? Não. Que coisa sou, então? Um pouco de pó incorporado num organismo qualquer. Qual a minha missão nesta terra? É minha escolha. Ou sofrer, ou gozar. Para onde me conduzirá o sofrimento? Ao nada. E, no entanto, sofri. Aonde me levará o prazer? Ao nada. E, no entanto, gozei. Minha escolha está feita. É preciso ou comer ou ser comido. Prefiro comer. É melhor ser dente que erva. Essa é minha sabedoria. Depois é como eu digo. Lá está o coveiro. O nosso panteão e tudo some numa cova enorme. Fim. Finis. Liquidação total. Esse caminho leva ao mais completo desaparecimento. Creia-me, a morte morreu. Que haja por lá alguém que tenha algo para me comunicar é coisa que não admito. Isso é coisa inventada pelas amas de leite. Bicho papão para as crianças e Jeová para os adultos. Absolutamente. Nosso futuro é a noite. Depois da sepultura, só existe a igualdade do nada. Tenha sido eu, Sardanápala ou Vicente de Paulo. Não importa. Tudo se reduz ao mesmo nada. Essa é a verdade. Por isso, viva o superior a tudo. Use o seu ego enquanto tem. Na verdade, senhor bispo, eu tenho a minha filosofia, os meus filósofos. Não me deixo enganar por bobagens. Mas, afinal, sempre é preciso alguma coisa para iludir os ignorantes, os descalços, os mal pagos, os miseráveis. Fazem-nos, então, engolir essas lendas, essas quimeras, a alma, a imortalidade, o paraíso, as estrelas. E eles mastigam isso. Desuntam com essa manteiga seu pão seco. Quem nada tem, tem um bom Deus. É o mínimo. Eu não vou impedir uma coisa dessas. Mas continuo com o meu Nayegon. Essa história de Deus é boa pro povinho. O bispo bateu palmas. Eis o que é falar, exclamou. Que coisa excelente e maravilhosa esse materialismo. Não há quem não veja. Quando se é materialista, não se pode ser logado. Um materialista não se deixaria bestamente exilar como Catão, nem se deixaria queimar como Joana d'Arc. Quem conseguiu encontrar tão admirável doutrina tem a alegria de se sentir irresponsável, de pensar que pode devorar tudo sem se preocupar. Cargos, sinecuras, dignidades, o poder bem ou mal adquirido, as palinódias proveitosas, as traições úteis, as gostosas capitulações da consciência. E, por fim, entrar no sepulcro com a digestão feita. Como é bom! Não digo isso por sua excelência, senhor senador, mas não posso deixar de felicitá-lo. Gente como o senhor ouviu de sua própria boca, tem filosofia própria, pessoal, rara e finada, só acessível aos ricos. Boa para todos os gostos, admirável condimento para todos os prazeres da vida. Essa filosofia é encontrada no mais profundo da terra e posta à luz por pesquisadores especializados. Mas os senhores estão soberanos, magnânimos e não acham nada mal que a crença no bom Deus seja a filosofia do povo. Mais ou menos, como o pato com castanhas é o piro com trufas no pobre.